outra vez mantém um ponto de espera. Após o banho da área nacional, a linha e mantém a cabeceira mesmo. Vai patinar e pronto, na cabeceira da 7. Web, se eu só não fazer a 2, se eu não 2, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, se pode na guerra. Alterna, mata o senhor. Baixo Índia e Alfa no ponto de espera, altimetro em 1186, altímetro 1014. E a parte Índia e Alfa no ponto de espera, por 1186. Galo, boa noite, Webjet 5890, livrou a pista, não me escuta. Mantenha-me escuta, prossiga Alfa e Juliette, portão 04, Web. Alfa e Juliette para o portão 04, Web 5890. Série 2824, veículo 03, chama o controle em 1998, por favor. 398, obrigado, boa noite. Só tenho autorizado a decolar, pista no 7, vento 100 graus na verdade. Web 5810, só anda a passagem ao TR da tripa e taxiando no pátio após ingresso pela Juliette, ok? Afirmativo, vai dar passagem à aeronave da tripa após ingresso no pátio Web 5810. Obrigado, 3521, está se aproximando ao ponto de espera da 10. Está pronto para alinhar e decolar. Aqui, posto pronto. Ok, estamos aqui já próximo ao ponto de espera. Sem strip, alinha e decola, vista 10, vento 100 graus, 9. Strip 52 no meio. Autorizado, alinha e decolar? Afirmativo, trip. Aumenta para tango, circulou 05, curve à direita, circuito não padrão, ingresso na perna do vento pela direita da 17, reporte pronto para girar base. O torre estará pronto para girar base, Romeu Papatango. Lima Romeu, ciente, pátio 5380, Vitória, pronto, cópia. É só confirmando a rota que está no plano aí pelo 50, é isso? Decola da 10 ou da 17? Ok, então já autorizado para Vitória, nível 380, aerovia pelo ISC 50. Decola da 10 com curva à direita, correção, decola da 17 com curva à direita, perfil da subida da El até Leda, após Leda direto Eudes. O controle 119.8, torre 118.6, transponder 5401. Ok, seu cruzamento foi entrecortado, por gentileza, corteja o início da autorização até a saída. Afirmativo, correto, pátio 5, qual o POB? Ciente, 8 a bordo, chame a torre em 1986 para acionamento e táxi, bom voo. Reportará a final, 3 fixo, Romeu Papatango. Papa 7. Salve, boa noite, Dan 3662, centro de informação, Vitor, autorização Natal. E quem chamou para Natal, confirma? Conta 3662. Ok, me informe o horário do calço de fora. Aos 40, senhor. Se possível, as cidades já estamos quase prontos. É porque eu não tenho um plano, tá muito cedo, ok? Assim que o plano chegar aqui no meu sistema, eu coordeno repetitivo qual seria o 370? Pode ser 370, senhor. Pronto, eu acredito que daqui a uns 5 minutos, aí no máximo, o plano aparece aqui e a gente coordena, ok? Opa, brigadão, na sua escuta quando eu possível. Prepare a PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar, graças. Lima Romeu, Romeu, novamente boa noite, assente um táxi. Chegando no sinal 17, Romeu Papatanga, informará pouso completo para fazer uma verificação da aeronave e após regresso a peixe para a torre. Romeu Papatanga, sim. Autorizado aproximar para a pressão no 7,90 graus, 89. Não entendi a segunda mensagem. O Romeu Papatanga vai efetuar um pouso completo, vai livrar, né, para efetuar algumas verificações no motor e chama para uma nova decolagem, se possível. Crescente, Romeu Papatango. Crescente, reporte no solo controlado. Reportar no solo controlado, Romeu Papatango. Um ou dois, o meu Papatango. Fica a seu critério, para ele permanecer quanto tempo? O meu Papatango vai permanecer por apenas 2 a 3 minutos. Aqui, gente, na Quebec, reporte pronto novamente. Vai ligar na Quebec, chama para nova decolagem, o meu Papatango. Pronto para cópia? O 3662, na escuta. Salvador Natal, nível de voo 370, aerovia Pesulu 10, decola com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 119.8, acione o transponder 5420. Autorizado, Natal 370, Upper Zulu 10, a saída Puka Zipar, primeira curva esquerda 198, controle 5020, transponder da 3662. Transponder 5420. 5420, transponder, obrigado. Portão 9, chame pronto. Chama lá pronto. Professor Salvador, boa noite, hoje é 6310, coordenação 370 para Recife. Eu tenho 350 já aprovado, aceita ou aguarda? Aceito, sem problema. Ok, 350 Recife, Pesulu, correção, Upper Whisky 58, decola curva esquerda, Puca, transição Caju, acione 5416 e o controle em 198, Oxené 6310. Firma ativa, autorizado 350, então, via Upper Whisky 58, decola da 10 curva esquerda após, sai perfil Puca, Caju. 5496 no transponder, 119.8 a frequência do controle, do Xané 6310. Chame para a puxa, senão. Resposta não, obrigado. Romeu. Livre táxi na Papá, chame para ingresso. Confirme o indicativo da localidade. Era Bravo Charlie Papá, chama o ponto da Papá. Passando ingresso na 17, mantenha-se na Oscar, será o número 2 para decolar? Na 17, após permanecer na taxi Oscar, próxima à esquerda, será o número 2 para decolar? Pronto, cópia. E Web 5827, Salvador Galeão, autorizado 3620, via Pesuru 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, subida da EL até Leda, após Leda, direto o bridge. Acione o transponder 5412 e o controle 119.8, Webjet 5827. Então, por gentileza, cheque o equipamento rádio e coteje novamente. Foi muito baixa a transmissão, ok? Agora alto e claro. Depois da 1-0, na Real Neira City, apesar 1-0, Smart 5-4-1-2, para o chame, puxa, acionar o 5-8-2-7. No solo, o sono 8, libera a direita, chame no 2, 1, desse direita, 2, 1, 9. Gol 604, pousou, livrou, saqueando. Pousou, livrou da Fox, me escuta, Alfa, chame antes da Juliette. Gol no 604. Alfa, chama antes da Juliette. Tá querendo fazer uma livre decolagem, Lima Romeu. Meu Papatanga, após o tráfego iniciar a rolagem, ele mantém, reporte pronto. Salve Salvador, boa noite, está 3858, peixe da vida. Pronto, cópia, Fortaleza 350. Afirmativo. Conforme repetitivo, 350 Fortaleza, Pesolu 19. Decola com curva à esquerda, Momo, transição frote. Aciona 5421 e o controle em 19.8. 350, conforme o Pesolu 19, Momo frote, decola com curva à esquerda. 421 transponder, 19.8 o controle, 3258. Chame quando pronto. 1-9-8, por favor. 19-8, boa noite. Mirantes da Juliette no 604. T04, portão 02, na minha escuta. Portão 02, na tua escuta, 604. Toma, tem 390, todo mundo com 408. Decolagem, venta 90 graus, 8 nós, o mesmo que tá tendo. Salvador, boa noite, agora 398, estabilizado no X-Ray 90. Novo Patango, decolou os 23, prossiga para o farol de Itapuã, ele fará uma espera, aguardando instruções para pouso, para ter circuito. Vai seguir para o farol de Itapuã, aguardando instruções, né, o Romeu Papatango. É, torre, tem algum outro tráfego aqui nas proximidades do farol de Itapuã? Negativo. Ei, Romeu Papatango. Oi, eu vou na 398, boa noite. Tá estabilizado, tá visual. Boa noite, no 398, baixei, travou? Afirmativo. 90 graus, 8 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Existe um tráfego fulminando. A direita da cabeceira no zero, a mil pés não vai ter frio na sua aproximação. Afirmativo. Ah, então autorizado o pouso no zero, agora 398. Patango, faça um 360 pela esquerda, após ser autorizado a ingressar na perna do vento pela direita da 17. 360 pela esquerda, após autorizado perna no vento para 17, Romeu Papatango. 7, aponte para girar bases, o meu Papa Tango. Aponte para girar bases, o meu Papa Tango. Puxa, o tráfego é um carioca? Aeronave? É o Tupi. Ah, Tupi, 7 graus. O 398 no solo aos 28, chama no 21, décima na sala. 21, 9 com tempo. Oi, confirma, chama o solo 1219. Afirmativo, 1-2-1, décima 9-0. 19, boa. Agora chegou no 398, livrando as coisas. 398, chame antes da Juliette. Chama da Juliette, mano, treina a Juliette. Romeu Papatango para a base no 7. Pesado base, já passe na final, Romeu Papatango. Passa na final, no 7, Romeu Papatango.